Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial, 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Estas pessoas não se conhecem, mas suas histórias estão conectadas. Eu não achei que sairia vivo para contar a minha história. Os profissionais têm dentro deles a verdadeira essência do ser humano. Na verdade, esse hospital me deu vida de novo. Já pensou em morar em um condomínio clube na Zona Sul com a melhor vista da cidade? O Mirante Condo Clube está pronto para morar, com 18 itens de lazer para você e sua família. Academia, piscina com deck, spa, salão de festas, cinema, quadra de futebol, espaço gourmet. Tudo isso com um condomínio muito baixo. Mirante Condo Clube, mais um empreendimento TAP Construtora. Informações 3421-6562 ou pelo WhatsApp 991-80-038. A terra completa o grão e faz florir. O homem convida a terra a produzir. A máquina quando completa o trabalho, a chuva completando o orvalho, a safra completando o homem e o país. Agrishow. Agrishow 2019, a feira que é referência no agronegócio. De 29 de abril a 3 de maio em Ribeirão Preto. Olá, Ribeirão Preto, olá, região, boa noite. Está começando a partir de agora para você aqui nas ondas da 79 AM, do 590 e do FM também 91.3. O seu programa esportivo diário, ao 22 em campo, até às 7 da noite para você na multiplataforma do Grupo Tati. Nesta quinta-feira, dia 2 de maio de 2019, nós vamos até às 7 da noite falar do esporte de Ribeirão Preto, pelo Brasil, pelo mundo, destaque para o futebol e com ênfase nos clubes de Ribeirão Preto, Botafogo e o Comercial. É a dupla Come Fogo sempre com prioridade aqui nas ondas do rádio e também na televisão, nas redes sociais. Por falar em redes sociais...